on the boundaries of conscious perception, where trance and dance rule. An existence of power and serenity, yet to be emotionally connected to by you. Beyond the intricate configuration of the mind, you are now grooving with the hypnotic sounds of Culture Beat. Bem-vindos ao Front! A festa já tá começando! Até as 11h30, o Front Team arrebenta na melhor danceteria! E é claro, vocês fazem a festa muito mais bonita! O que vale é vocês dançando! E pra começar muito bem, Bizarre Inc., I'm gonna get you! É o Front! Yeah! Yo DJ, Understand this groove. Time of Incorporated.